O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E a ideia? Vai encarar? O Som da Tribo. Agora são 7 horas, 2 minutos, rolando pra você o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, através do próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e também radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Para isso, basta você ir ligando 3421-1507, pode participar do programa, tá valendo 2 ingressos para o Rock in Tatu, Rock in Tatu que vai rolar dia 8, um domingo à tarde, na Concha do Centro de Cultura. Tá valendo ingressos, hein? Liga para cá, 3421-1507, se quiser também a gente manda aquele abraço, aquele salve para você. Se quiser também, mande seu torpedo, 8831-9050, 8831-9050, manda seu torpedo, liga para cá, interaja, participe com o Som da Tribo. Valendo ingressos aí para você curtir o Rock in Tatu, dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Liga para cá, 3421-1507. We'll be right back. da Tribo. Cause all I need is blood and sweat and skin now. Som da Tribo começou nervoso, hein? Ozzy Osbourne, Let Me Heal. E o Scream, antes Iron Maiden, Eldorado. Músicas novíssimas aí do Iron e também de Ozzy. Eles ainda estão vivos, hein? Ai, muito! 7h14, abraços aqui pra galera que já está ligando, hein? Muitos telefonemas. Gisele do Jardim Guanabara está curtindo o Som da Tribo. Gisele é de Milson, da Orbis 4. Tá ouvindo o Som da Tribo e manda um alô para toda a galera que está curtindo o Som da Tribo. Também Dal do Alto Maron, quer ouvir The Doors. O Leonardo Dias do Alto Maron também quer ouvir Pink Floyd. A galera plugada curtindo o Som da Tribo. Ligue você também, 3421-1507. Ou então mande seu torpedo, 8831-9050. 8831-9050, mande seu torpedo. Se quiser, liga direto. 3421-1507, Devil de Andrade está esperando a sua ligação. O Som da Tribo. Próxima quinta-feira, dia 28, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com as bandas Clube de Patifes, de Feira de Santana e Paralipes aqui de Vitória da Conquista. Ingressos no local, apenas R$5. No próximo sábado, dia 31, no Caique, na Orbe 5, Power Solidary Metal, às 4 da tarde, com Triunfal, Vitória da Conquista, Dínamos de Salvador, Anistia e Kodesh de Itabuna e outras bandas. Ingressos apenas R$3 ou 1 quilo de alimento não perecível. Também no sábado, dia 31, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, Toca Raul, com Eli Pinto e banda. Atenção, ingressos antecipados, apenas R$5, capacidade do local é limitada. Também no sábado, dia 31, só que às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, vai rolar o Festival Avoador, hein? Com a banda Radiola de Salvador, Yara Sessu e Geslanei. Também Alisson Menezes e a Catrupia. Você não pode perder, a entrada é franca, hein? É o Festival Avoador, no próximo sábado, a partir das 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura. Com Radiola, aquela mesmo que tocou no Conexão Vivo. Alisson Menezes e a Catrupia. Yara Sessu e Geslanei. As atrações aí do Festival Avoador que rola próximo sábado, às 4 da tarde, entrada franca na concha do Centro de Cultura. Então, sábado, 3 eventos, hein? Vai rolar um evento no Caique, o Power Solidary Metal. Vai rolar Eli Pinto à noite, no Viela Sebo Café. E à tarde vai rolar também o Festival Avoador na concha do Centro de Cultura. Destaque para a banda Radiola de Salvador. E no dia 4 de agosto, quarta-feira, continua o Blue Jam Nights no Viela Sebo Café. Ingressos no local R$4. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, C-Rock, Astras Band. Abertura com a banda Correria Urbana. Então, a banda Correria Urbana também vai fazer a abertura do Rock em Tatu, dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde. Os ingressos estão à venda na loja Astras, na Alameda Lima Guerra, no centro, por apenas R$7. No dia 15 de agosto, no Teatro Carlos Jeová, Rock Campanha pela Vida, com Killer All, The Simpsons, Causa Mortes, Imundos e Não Somos Mais os Mesmos Sem Você. Ingressos, 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e Casa do Andarilho. Aguardem aí, vai rolar super show aí. Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil, Distintivo Blue, 3 bandas em um só show. Vem aí, de 20 a 22 de agosto, o Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Acesse aí a mais nova mídia alternativa da internet, sondatribo.com, sondatribo.com, uma extensão do programa na net. A galera que dá aquele up é o Som da Tribo também, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com. isso me subiu a cabeça. Atribui a outra culpa por não ter mais. Declara as uvas verdes, mas não fique em paz. Porque o fracasso me subiu a cabeça. O som da vida. Aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar. Curvam-se como reverência, tudo que não existe, que o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem e dizem até que eu não te reconheceria. E aí, baby, vai encarar? Notícias da Tribo. Vem aí um novo Rock in Rio, que voltará ao Brasil em 2011, hein? Revela a Prefeitura Carioca. O festival está previsto para ser realizado em um terreno em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em setembro do ano que vem. O lugar está sendo desapropriado para as Olimpíadas de 2016. Trata-se de um lugar onde será construído o Parque do Atleta. É um espaço ao lado da Vila Olímpica. No próximo dia 9 de agosto, o prefeito Eduardo Paes e o empresário e criador do Rock in Rio, Roberto Medina, vão dar uma entrevista coletiva para falar sobre o evento. No meio do ano passado, Medina havia revelado a sua vontade de organizar uma nova edição do festival no Brasil. Abre aspas. Tinha difundido a ideia de levar o festival de volta ao país em 2014, na época da Copa do Mundo, mas a Prefeitura do Rio quer que o evento se realize antes de 2011. Aí foi o que falou o empresário durante o evento em contagem regressiva antes da edição do Rock in Rio Lisboa, ou seja, vai rolar o Rock in Rio no Brasil novamente em 2011, no Rio de Janeiro, claro. Rolling Stones pode se despedir dos palcos em 2012. Segundo reportagem publicada no jornal britânico The Sun, o quarteto Rolling Stones pode finalmente se despedir dos holofotes quando a banda completar 50 anos de carreira. Data esta que acontece em 2012. De acordo com o jornal, a despedida seria em grande estilo com turnê mundial em várias partes do planeta Terra. A turnê daria largada ainda em 2011 e seria realizada apenas em estádios. A lembrar que essa não seria a primeira turnê de despedida do grupo inglês, que em 1982 deixou os palcos para retornar apenas em 1990. O baterista Charlie Watts vai completar 70 anos, hein? Durante justamente essa turnê. Ronnie Wood fará 64 e Keith Richards e Mick Jagger completarão 68. Então a galera toda dos Stones aí beirando 70 anos e já planejando o fim da banda Rolling Stones. Mais uma notícia aqui. Discos clássicos de Jorge Ben e O Traje a Rigor ganham uma reedição em vinil. A Polisson, a única fábrica de vinil do Brasil, agora vai reeditar dois clássicos da música brasileira. Ainda neste mês de julho chegam às lojas os LPs África Brasil de 1976 de Jorge Ben e Nós Vamos Invadir Sua Praia de 1985, a estreia do grupo Traje a Rigor. Os discos fazem parte da coleção Clássicos em Vinil da Polisson. Até o final do ano ainda voltam ao mercado em seu formato original também A Tábua de Esmeralda de Jorge Ben e Os Raros, Todos os Olhos e Estudando o Samba, ambos de Tom Zé. Os dois primeiros também, dos Secos e Molhados, e também os discos Cabeça Dinossauro e Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, dos Titãs, entre outros. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Camisa de Vênus e Plebe Rude. Ó, não falei as duas músicas que toquei anteriormente. Você curtiu Pitty, Fracasso e Low, Não Ser. Beleza? Então vamos ao Arquivo Nacional com Camisa de Vênus e Plebe Rude. Aumenta o som aí. Arquivo Nacional, o som da tribo. O som da tribo. Nacional. Há vidas que por vontade eu canto. Há vidas que por vive só dá valor às amizades. Quando estamos na solidão, nós só damos valor à frieza. Quando perdemos a razão, quem não dá valor ao que tem não merece ter nada. E valor, quem não dá valor ao que tem não merece ter nada. E valor. Há vidas que por vontade eu canto, há vidas que por maldade eu conto. Por muitos buracos passei, muitos demônios enfrentei. Nesta vida ainda vou enfrentar, por isso lhe conto, preste atenção, me dê razão. Você vai ter que escutar. A gente só dá valor às alegrias quando sentimos tristeza. Nós só damos valor ao dinheiro quando estamos na dureza. A gente só dá valor às máquinas quando não funcionam mais. Só damos valor à tranquilidade quando não nos deixam em paz. Quem não dá valor ao que tem não merece ter nada de valor. Quem não dá valor ao que tem não merece ter nada de valor. O som da tribo. Há vidas que por vontade eu canto, há vidas que por maldade eu conto. Por muitos lugares eu andei, em muitos lugares eu morei. Muitas vidas vi passar, por isso lhe conto, meu amigo, preste atenção. Uma coisa vou cantar. A juventude, quando estamos na meia-idade, só damos valor à natureza, quando moramos na cidade. A gente só dá valor às amizades, quando estamos na solidão, nós só damos valor à frieza, quando perdemos a razão. A gente só dá valor às alegrias, quando sentimos tristeza, nós só damos valor ao dinheiro, quando estamos na dureza. A gente só dá valor às máquinas, quando não funcionam mais. Só damos valor à tranquilidade, só dá valor ao trabalho quando estamos desempregados. A gente só dá valor à religião quando estamos desesperados. Quem não dá valor ao que tem não merece ter nada de valor. Quem não dá valor ao que tem não merece ter nada de valor. A gente só dá valor ao que é nosso quando não possuímos mais. A gente só dá valor à certeza quando tudo fez tanto faz. A gente só dá valor ao que é nosso quando não possuímos mais. A gente só dá valor à certeza quando tanto fez tanto faz. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Plenitude Valor, interpretação de Jander. Jander, por sinal, pra quem não sabe, já morou aqui em Vitória da Conquista antes dos anos 80. O pai dele era funcionário do Banco do Brasil, você sabe, naquela época a ditadura mandava os gerentes bancários rodarem o Brasil, rodarem, rodarem. E numa dessas paradas, o pai de Jander, o baixista da Plenitude, veio morar aqui em Vitória da Conquista. Beleza? Aí você curtiu o Valor com Plenitude. Antes, Camisa de Vênus, Eu Não Matei, Joana Dark. Anos 80 na veia. No Arquivo Nacional, Rubenildo Metal ligou emocionado, disse que gosta pra caramba dessa música. Rubenildo Metal aí no Pequeno Pacato Iracema. Ele e toda a sua família, hein? O Amon Lana Marjorie, aí na rua União Operária, no bairro Iracema. Também Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, Loteamento Bateias, a galera que não perde o som da tribo. Também o Simpson, Grande Givanildo Teixeira, na Avenida Jequié, no bairro Brasil. Também tem o Augusto do Alto Maron. Ele quer curtir Black Sabbath e oferece para Romilson, também no Alto Maron. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais som da tribo. Segura a onda. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora são 7 horas e 41 minutos. Som da Tribo é um programa independente, você sabe, precisa de parcerias. Espaço X, liquidação de inverno, o próprio inverno. Liquidação de inverno Espaço X. E Dia dos Pais também é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Inverno 2010. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só ligar. 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, através do sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiocontalweb.com.br e pela 96FM. Ao vivaço, agora são 7h42. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Too many women, too many pills to sell. Shoot the thrill, fight and kill. I got som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu Black Sabbath, Paranoid, antes Outra porrada, hein? AC/DC, Shot to Thrill. Essa música é tema do Homem de Ferro. Trilha do filme. Manda abraços aqui para Pikachu, grande Pikachu e Ana. Pikachu e Ana aí no bairro Guarani mandou um torpedo super legal aí no Dia do Amigo. Desejando aí feliz Dia do Amigo, Miguel. Você é um cara muito considerado. Abraços, Ana e Pikachu, bairro Guarani. Valeu, muito obrigado aí pela atenção. E mais torpedos aqui. A Luana do bairro Brasil toca Black Sabbath ou Pantera. Tocamos Black Sabbath, tá certo, Luana do bairro Brasil? Tem mais aqui. Galera do Som da Tribo, curto muito o programa. Cadê Jack? Beijos a todos, Thaís da UB5. Thaís, a Jack, infelizmente hoje não foi possível comparecer aqui no Som da Tribo. Motivos maiores, tá certo? Mas sábado que vem ela estará por aqui. Thaís da UB5, mande seu torpedo também, hein? 8831-9050. O Som da Tribo. Próxima quinta-feira, dia 28, às 8 da noite no Vela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com as bandas Clube de Patifes, de Feira de Santana, e Paralipes, de Vitória da Conquista. Ingressos no local apenas R$5. Próximo sábado, no Caique, na Orbe 5 Power Solidary Metal, às 4 da tarde, com Triunfal, aqui de Vitória da Conquista, Dínamos de Salvador, Anistia e Codeste de Itabuna e outras bandas. Ingressos apenas R$3 ou 1 quilo de alimento. Próximo sábado, às 4 da tarde, no Caique, hein? Power Solidary Metal. Sábado também, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, o Festival Avoador, com Yara Sessu e Geslanei. Também Alisson Menezes e as Catropia. E a banda Radiola de Salvador. Festival Avoador, próximo sábado, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura. Ingressos 0800, ninguém paga nada, beleza? Em agosto, olha, sábado também, dia 31, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Toca Raul com L. Pinto. Atenção, hein? Ingressos antecipados, apenas R$5. A capacidade do local é limitada, então corra e compre logo seu ingresso no Viela. Próximo sábado, às 9 da noite, tem Toca Raul com L. Pinto e banda. Ingressos antecipados, apenas R$5 à venda no Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos, 350. Em agosto, no dia 4, quarta-feira, continua o Blue Jam Nights no Viela Sebo Café também, hein? Ingressos no local, apenas R$4. Já no dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura Rock and Tattoo, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, Seahawks, Astras Band. Ingressos R$7 à venda na loja Astras. Fica ali na Alameda Lima Guerra, no centro. Dia 15 de agosto, no Teatro Carlos de Alvar, Rock Campanha pela Vida, com Killer All, The Simpsons, Causa Mortes, Imundos e Não Somos Mais os Mesmos Sem Você. Ingressos, 1 quilo de alimento em prol do Lar Santa Catarina de Sena e também da Casa do Andarilho. Aguardem, em breve vai rolar o show Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. 3 bandas, 1 show. Aguardem. De 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil, no estacionamento do Shopping Conquista Sul. Acesse aí a mais nova mídia alternativa da internet, sondatribo.com, uma extensão do blog, ou extensão do programa na internet. Sondatribo.com, uma extensão do programa na internet, um coletivo alternativo na internet. Acesse aí, sondatribo.com. Também distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br. Som local, o som da tribo. No som local você vai curtir Benny, Dia Lindo, Noite Bela e também Paralips, Minha Cidade. Mas pode ir ligando, hein? 3421-1507, tá valendo ingressos aí pra você curtir o Rock em Tatu dia 8. Valendo ingressos aí pra você curtir o Rock em Tatu dia 8 na concha do Centro de Cultura com Paralips, que será uma das atrações aí do Rock em Tatu. Então liga, 3421-1507, telefone desocupado, devo te esperando a sua ligação. Som local. som da tribo. Local, o som da tribo. Pagando por aí. Som local. O som da tribo. Aí no seu local você curtiu Paralips, Minha Cidade, vocal de Júnior Rugal. Antes, Benny. E a música é Dia Lindo, Noite Bela. Benny, Dia Lindo, Noite Bela. E também Cadê Minha Cidade? Paralips, Paralips, uma das atrações aí do Noites Fora do Eixo, nessa quinta, no Viela Sebo Café. E também do Rock em Tatu. Paralips vai tocar aí na quinta, também no Rock em Tatu. Noites Fora do Eixo e no Rock em Tatu. Vá ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo ingressos para o Rock em Tatu, que vai rolar dia 8 de agosto, na concha do Centro de Cultura. Então, valendo ingressos aí pra você curtir o Rock em Tatu, dia 8 de agosto, na concha do Centro de Cultura. 3421-1507, tá a fim de mandar um e-mail também, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. E tem o blog do Som da Tribo também, sondatribo.com, aumenta o som. Alô aí para Corcunda, Grande Corcunda, Morada dos Pássaros 3. Corcunda é um tiranossauro rex do rock conquistense. Grande Corcunda, Morada dos Pássaros 3, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também um alô aí para Antônio e Elzita Bittencourt, do Ponto Central do Marçal. Não perdem o Som da Tribo. Elzita e Antônio Bittencourt, Ponto Central do Marçal. A galera que não perde o Som da Tribo. Miguel, manda um beijo aí para a Raíssa D5. Ela tem 5 anos, tá ouvindo o Som da Tribo pela primeira vez, é roqueira. Também tá mandando abraços aí para a Devald, você e toda a galera. É, está ouvindo o Som da Tribo e a galera toda em casa ouvindo o Som da Tribo aí. Beijo, Cida Silva da Fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina, na cidade de Bicoara. Cida Silva e toda a galera, a família dela inteira ouvindo o Som da Tribo aí, principalmente Raíssa de 5 anos. Mandando beijos aí para a Devald, seu namorado aqui em Vitória da Conquista. Tem mais Torpedo aqui. Perguntando se vai rolar alguma caravana, alguma excursão para o show de Bon Jovi. Lila, do Alto Maron. Lila, do Alto Maron, está perguntando aí se vai rolar alguma excursão para o show de Bon Jovi no Brasil. O que eu sei é que vai rolar aí uma excursão para o SWO, organizada por Gilmar Dantas. Tá certo? Abraço aí para Márcio Lacerda do bairro Guarani. Sempre ouvindo o Som da Tribo também. Grande Márcio! Ouvindo o Som da Tribo aí, plugado no Som da Tribo. Mande seu Torpedo também, 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora são 8 horas e 8 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e também pela radiopontalweb.com.br. O Som da Tribo é um programa independente, parceiros são fundamentais para o programa continuar no ar. Metrópole Team, moda pra galera, Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Novas turmas agora em julho, hein? Matrículas abertas no CCAA. 3423-8700. Espaço X, liquidação de inverno. No próprio inverno, no Espaço X. E Dia dos Pais também é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Inverno 2010, na Anima Pop. Avenida Jorge Teixeira, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. O Som da Tribo, o Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Take a load off. som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. São 8 horas e 18 minutos. Você curtiu aí duas bandas grunge dos anos 90, Bush, Afterlife e Stone Temple Pilots, Take a Ludoff. Essas duas bandas voltaram aí, estão mandando ver, hein? Bush e Stone Temple Pilots, bandas dos anos 90, grunge, cidade Seattle. Valendo dois ingressos para o Rock in Tattoo, dia 8 de agosto, na Concha do Centro de Cultura. Liga pra cá, 3421-1507, valendo dois ingressos para o Rock in Tattoo, dia 8 de agosto, na Concha do Centro de Cultura. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, siga o Twitter do Som da Tribo, twitter.com/sondatribo. Tem a nossa comunidade no Orkut também, tem o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, sondatribo.com. A mais nova mídia alternativa da cidade. Liga pra cá, 3421-1507, valendo ingressos para o Rock in Tattoo, dia 8 de agosto, na Concha do Centro de Cultura. A fim de mandar torpedo, seu SMS, 8831-9050, 8831-9050. Notícias da Tribo. Marcelo Camelo diz que volta de Los Hermanos não renderá CD. A assessoria de imprensa do vocalista e guitarrista do Los Hermanos, Marcelo Camelo, confirmou na última terça-feira, dia 20, que a volta da banda carioca não vai render trabalho novo. Serão apenas dois shows que estão programados para acontecer até o fim do ano, um em Salvador e outro em Recife. Em 2007, a banda Los Hermanos anunciou uma pausa por tempo indeterminado. O motivo? Segundo a banda, acúmulo dos projetos pessoais. Semana passada, o tecladista Bruno Medina postou uma mensagem no seu Twitter que diz: ao que tudo indica, em breve notícias sobre os shows de Los Hermanos. Ozzy Osbourne e Tony Iommi colocam um fim na briga pelo nome de Black Sabbath. A briga, que se arrasta na justiça desde maio de 2008, finalmente chega ao fim, hein? De acordo com a matéria do site da revista norte-americana Rolling Stone, Ozzy Osbourne e Tony Iommi resolveram amigavelmente a batalha pela marca Black Sabbath. Em comunicado, os ex-parceiros de banda declaram que estão felizes por deixarem o problema para trás e esperam poder trabalhar juntos no futuro próximo, e que a questão nunca foi pessoal, apenas negócios, money. Em 2008, os advogados de Osbourne entraram com um processo no escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos contra Iommi. Ozzy Osbourne alegava que Iommi teria tentado assumir ilegalmente o controle total do nome da banda. Ozzy exigia que a propriedade sobre a marca fosse igualmente dividida entre ele, Tony e o baixista Geezer Butler e o baixista Bill Ward. Ozzy revelou um possível retorno ao grupo que o projetou no mundo da música do heavy metal. Nos últimos tempos, Tony Iommi e o baixista Geezer Butler tem excursionado com Ronnie James Dio, tinha, né? Cantor que assumiu os vocais do Black Sabbath no começo dos anos 80 sob o nome de Heaven and Hell, já que James Dio morreu. Mais uma notícia aqui, agora local. A Internauta Serviços agora em novo endereço, em Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos, em frente à Pastelanche, é fácil. Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Não tinha medo, tal João do Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercaninha onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, as duas era professor.

tem pra ninguém. Agora são 8h34, 8h34, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Você curtiu Fora Mônica, Vivendo do Ócio, antes Tia Anastácia, Faroeste Caboclo, aqui no Som da Tribo. Essa música todo mundo sabe, Legião Urbana. Chegou mais um torpedo aqui, hein? Olá, galera do Som da Tribo, se possível, eu gostaria de ouvir uma música da banda Century, ou então Charlie Brown Jr. Nossas Histórias, Valdinei, Recanto das Águas, valeu, Valdinei. Você também quer mandar seu torpedo? 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora são 8h38, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. Toda essa galera retransmite o Som da Tribo via internet. Que bom, hein? Mas se por um acaso você perdeu o Som da Tribo, logo mais estará disponível aí o próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Se você perdeu o Som da Tribo, é só acessar sondatribo.com. Você vai ouvir o Som da Tribo novamente. Se quiser, grave também, arquive. Valeu? Som da Tribo é um programa independente e precisa de apoios, né? A galera que colabora, que participa, que acredita no projeto Som da Tribo. A Metrópole Team moda pra galera, Team. Ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, liquidação de inverno do Espaço X. E Dia dos Pais é no Espaço X. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Próxima quinta-feira, dia 28, às 8 da noite, no Vela Sebo Café, Noites Fora do Eixo. Com as bandas Clube de Patifes, de Feira de Santana, Paralipse, de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5. No próximo sábado, dia 31, no Caique, na Orb 5 Power Solidary Metal. Às 4 da tarde, com Triunfal, de Vitória da Conquista, Dínamos, de Salvador, Anistia e Kodesh, de Itabuna, e outras bandas. Ingressos apenas R$3, hein? Ou 1 quilo de alimento. Também no sábado, desta vez, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, vai rolar o Festival Avoador, hein? Próximo sábado, com Jess Lanei e Yara Sessu, Alisson Menezes e a Catrupia, e também a banda Radiola. A partir das 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, de graça, ninguém paga nada. Também no sábado, desta vez à noite, às 9 da noite, no Viala Sebo Café, toca Raul, com Eli Pinto e banda. Atenção, hein? Ingressos antecipados, apenas R$5. Capacidade do local é limitada. E em agosto, no dia 4, quarta-feira, continua o Blue Jam Nights no Viela Sebo Café também. Hein? Ingressos apenas R$4. Dia 8 de agosto, às 4 da tarde, um domingo, na concha do Centro de Cultura Rock em Tatu, com as bandas Correria Urbana, Paralipse, Alta Voltagem, Cirroques, Astras Band. Ingressos R$7 à venda na loja Astras, na Alameda Lima Guerra, no centro. No dia 15 de agosto, o Teatro Carlos Jeová, Rock Campanha pela Vida, com Kill It All, The Simpsons, Causa Mortes, Imundos e Não Somos Mais os Mesmos Sem Você. Ingressos, 1 quilo de alimento, será em prol do Lar Santa Catarina de Sena e da Casa do Andarilho. Aguardem aí. Show que vai rolar, hein? Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil, Distintivo Blue e 3 bandas em um show. De 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, Expo Tatu. Segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Blog DJDavi.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e também o sondatribo.com. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Nirvana e Offspring. Aumenta o som, dá um gás aí. Clássicos da Tribo. som da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo de hoje, você curtiu Offspring, The Kids Aren't Alright, antes Nirvana, Love Buzz. 8h48. Aí dá tempo pra você ligar. 3421-1507, valendo ingressos pra você curtir o Rock in Tatu dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. Ingressos pra você curtir o Rock in Tatu dia 8 de agosto no Centro de Cultura, é só ligar 3421-1507 ou então mandar seu torpedo. Manda pra cá, 8831-9050. Tem um torpedo aqui. E aí, povão do Som da Tribo, aqui é... Não entendi o nome. Manda um beijão para o White Lan House na Orbe 5. Valeu, beijos. É Landra mesmo? Ou Sandra? Landra ou Sandra? Então aí, povão do Som da Tribo, Landra, mandando um beijão para a galera da White Lan House da Orbe 5. Valeu a galera aí da Orbe 5, sempre ouvindo o Som da Tribo, a galera da White Lan House. Se você tá afim de mandar seu e-mail também, faça como Cássio. Tá pedindo aqui pra gente mandar a Mulher de Fases com Capital Inicial. Cássio mandou também seu SMS. Mande seu também. 8831-9050. Se você tá afim de mandar o seu também, é fácil. 8831-9050. Se quiser, liga. Devald tá aqui de bobeira. 3421-1507. Últimas chances aí pra você curtir ou concorrer aos ingressos aí para o Rock in Tatu dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. Som local. Som local. Local. Local. som da tribo. Oh, tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8h58, é muito bom mesmo a gente poder tocar os artistas, as bandas alternativas que fazem suas músicas autorais, suas próprias canções, seus próprios sons. Dali Garboso, Garboso, com a música Provoca, antes Arde Feto Nova, muito bom. Sou da Tribo, o único programa que toca as bandas de rock and roll, as bandas pop da cidade. Salve, salve! Abraços aí para Iandra. Iandra, Iandra mandou o torpedo aqui, retificando que eu errei o nome dela. Miguel, meu nome é Iandra. Iandra com I de igreja. Valeu, Iandra. Beijos, Iandra, da Urb 5, da White Lan House. Beijos a toda a galera que está ouvindo o Som da Tribo aí na White Lan House. Abraços também para Aldo Pereira, mandou seu torpedo também. Grande Aldo Pereira, loteamento Bateias, curtindo o Som da Tribo e toda a sua família. O George, Ana Júlia e Josiane. Pois é, galera, agora os ganhadores aí dos ingressos para curtirem aí o Rock em Tatu, que vai rolar dia 8 de agosto na Concha do Centro de Cultura. Manda aí, Devaldi. Beleza, Miguel. Os ganhadores foram Luiz Gonçalves, do Ibirapuera, e Givanil Teixeira, também do Ibirapuera. Armação pura aí. Barra Ibirapuera ganhou os ingressos aí, repete aí. Luiz Gonçalves e Givanil Teixeira. Ambos do bairro Ibirapuera, né? Isso. Ganharam os ingressos aí para curtirem o Rock em Tatu, devidamente documentados. Próxima segunda-feira, na loja Zastraz, retirar seus ingressos lá com o William, na Alameda Lima Guerra. Tá certo? Repete aí o nome dos ganhadores, Derrold. Luiz Gonçalves e Givanil Teixeira. Beleza. Pois é, galera, final aí do Som da Tribo. Obrigado aí a todos que ligaram, que mandaram seus torpedos, que participaram. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no Centro, Espaço X, liquidação de inverno, Espaço X, Dia dos Pais no Espaço X. Metrópole Team também com uma super liquidação, descontos de até 50% na Metrópole Team, Rua Ernesto Dantas, 85 no Centro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, coleção Inverno 2010, na Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Novas turmas agora em julho, matrículas abertas. É só ligar 34238700. Último torpedo da noite, Som da Tribo é 10. Estamos ligados neste som. E aí, vai encarar? Aldo e o Wilson escutando o Som da Tribo aí. Beleza, abraço aí pra galera que tá mandando torpedo. Valeu, galera. Até sábado que vem, a partir das 7 da noite, com o time completo. Jaqueline e Jack não pôde vir hoje, por motivos maiores. Mas Devaldo Andrade está aqui e fez as vezes aí de Jaqueline. Devaldo, foi bom pra você, Devaldo? Foi ótimo. Seria melhor com Jaqueline, mas... Valeu. Ó, galera, depois dessa, desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Até sábado, a partir das 7 da noite, com mais Som da Tribo. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, arroba hotmail.com.